Como que haverá a inspeção de pista, os bombeiros irão soltar fogos para espantar os pássaros. Está vetorado para interceptar o localizador, aí se possível o fato de espera em Duna, se não for liberada a pista até o momento. Vai chamar 6225. Ok, então, está prosseguindo, curvando a esquerda, na torre de Duna, vai fazer espera em Duna. Aguarda aí uma previsão aí para o pouso 6225. Gente, autorizado espera em Duna com curvas a critério, o chamar 6225. CF, 6225. Alguns instantes, segundo 755, a viatura foi solicitada e já está prosseguindo para fazer o follow-me, ok? Ok, zero. Controle da Chanel 6225, informa que vai iniciar a órbita em Duna, curva será pela esquerda, quem evitar formações à direita na posição Duna. Controle, sente, vai Chanel 6225. Governador, bom dia. Do 4039, para a gente ter informação, Juliette. É, se possível, autorização para Campinas, 3039. 039 Campinas 340, aerovia Pezulu 10 até Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, após intercepta Pezulu 16, prossegue até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, após Trive conforme rota do plano, decolada 10 com curva direita na subida da El, Leda, após Motiva, Mike Oscar Tango Litoral com a Motiva, aciona 5052, controle 120.8. Azul 4039, autorizado Campinas no 340, Upper Zulu 10 após Bravo Romeo India Delta Echo, Upper Zulu 16 após Bravo Hotel Zulu, após Tripe, Tango Romeo India Victor India, após conforme rota do plano, decolado 10, curva direita, saída da Euleta, após Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa, transponder 5052, controle 2080. Reto azul 4039, portão 8, chame pronto, pushback, acionamento. Gente, azul 4039. Meia 225 ao controle. Alguma informação, senhor? Ainda é negativo, a pista ainda não foi liberada, eu acho, né? 6225. Ok, tá na escuta aí. Né, 6225, a previsão é de mais 2 minutos, o Oceano 6225. Tá ok, estamos na sua guarda, na sua escuta aqui. E... estamos na sua escuta para retornar a aproximação, 6225. Salvador, muito bom dia, o 35217, bom dia, o 35217, contato radar, 3 milhas para a posição Conde, VoIPRO de Bonf para interceptar a chegada a Bonf, QNH1097, reporte no ponto e da descida. VoIPRO de Bonf, presente, 37, para a descida, 35217. Operador 25, pistão no zero liberada, autorizado após o término dessa ordem, interceptar final, reporte estabilizado no localizador, Oceano 6225. Ok, completa a ata e autorizado interceptar final, reporte estabilizado, pistão no zero, Oceano 6225. Azul 4739, portão 8, inspecionamento. Cadê a equipe de seleção matar? Azul 4039. Autorizado, inspecionamento, 4039, portão 8. Chame a 225, chame Torres, Salvador, em 198, decimal 95. 295, obrigado. Torres, Salvador, chame a 6225, estabilizando. Oceano 6225, ciente, livre pouso no zero, vento no 40 graus, 08 nós. Livre pouso, não no zero, Oceano 6225. November X-Mai, cumprimente a mensagem do voo. Salvador, bom dia, o Dan 3308, 3304. É o 3304, acione identificação, prossiga na chegada Bonf, QNH1017, desça para nível 060, tá? 3304. 04060, aciona a gente na sua escuta. Voando Bonf. Até. Número que mais que eu solo? Mano de China, Maceió. Ok, agora a coordenação conhece. Tené 6225, solo 212, livra direito, chame no 219. Livra direito no 219, 6225, bom dia. Solo Salvador, bom dia, Tené 6225, livra sua escuta. Tené 6225, bom dia, táxi via Alfa de LED, portão 1. Alfa de LED, portão 6225. Lembrando que mais que é o solo. Entrei em contato com a IES e falou que o plano das 11, que é o que eu tenho aqui, é Salvador, Salvador. Não Salvador, mas eu. Bom dia, Azul 4039, Olinda, cola pistão no zero, vento no 3, 0 graus, 0612 de nós. Olinda, cola pistão no zero, Azul 4039. 304, continue descida para 4000 pés, QNH 1017. No 0, no 7, 4000, o 3304. Entrei em contato com a S, ela disse que eu tenho Salvador, Salvador, para as 11. Solicito que entre em coordenação com a mesma. Trip 5217, aguarde para iniciar a descida, Trip 5217. Aguardando. Tan 3304, ao cruzar o nível 130, autorizado Broad Pillar. Tan 3304, ao cruzar o nível 130, autorizado VAR Pillar. Seu ativo 3304, ao cruzar 130, Pillar na proa. Yes. Controle, bom dia, Azul 4039. Azul 4039, contato radar, suba para o nível 340 na saída da EL. 34 na da EL, obrigado, Salvador. Segundo 2 no 7, desce inicialmente nível 130. 130, 52 no 7. Olá, boa noite, 87. Informação com isso aquilo, bom dia, perseguiu no 87. Certo, aquilo, 410, recife. Certo, 4. 9. Autorizado Recife 3410 é o nível, prossegue para o uísque 58 da coluna 0. Curva esquerda após, cumpre o perfil Puca, chama após Aracaju. Passando transponder 5055, controle 120, decimal 80. 0 Recife, é o 58, coluna 10, Puca, chama Aracaju. 5055 transponder, 208 controle. Fazer a coleta primeira curva à esquerda. A porta pronta para o chuveiro estacionamento portão 11. Olá, obrigado. 304, vetoração final ILS, X-Way, pista 10, curva esquerda, proa 215, limite ao localizador. Esquerda 215, limite ao localizador. Quem sabe eu pudesse manter essa proa mais umas 5 milhas, eu evito um cômodo bem grande daqui à nossa esquerda. Afirmativo, autorizado a manter a proa de pelo, então, tá 3304. É, mais umas 3 milhas já resolve. Gente, aporte em condições de ser vetorado à esquerda, tá 3304. Obrigado, senhor. Condições de curva à esquerda agora. Tá 3304. Curva esquerda, a proa 215. A proa 215, tá 3304. 04215. A gente mantém 110, 5217 da trip. 5217, continue descida, nível 080. Desça para o nível 080. Necessita redução, senhor? Inicialmente negativo, trip 5217. 080, 5217. Salvador, o azul 4039 vai manter um pequeno desvio à direita para sair de um cúmulo. Gente, reporte reapurando letra, o azul 4039. Obrigado, depois a prova letra. Tanto 3304D separa 2 mil pés, que negar 1017. 2.1017, 3304. Cisco 217, desça para 4 mil pés, QNH 1017. 4.017, 5217. 3304, questiona, a intenção do controle é encurtar, senhor? Silêncio, mas posso receber uma prova para interceptar o localizador, tá? 3304. 04, silêncio, obrigado. .4039, chama centro Recife, 125 decimal 1, alterno na 33 decimal 25. Perfeito, 4196. No 4039, desculpa. Estimativo, chame o centro em 125 decimal 1, alterno na 33 decimal 25. 25135. 1-3325, secundário. 251-3325, obrigado. 320 para Guarulhos. 379 autorizado. 320 Guarulhos, nível de voo corrigindo. Decola pistão a zero, curva direita após, cumpre o perfil da Eulida Motiva, onde intercepta Pesulo no zero e prossegue conforme a rota do plano. Acendo o transponder 5057, controle 120, decimal 80. Ok, nós vamos no 320 para Guarulhos, decolando da 10, curva à direita, faz a Dael Leda Motiva. Vai conforme o plano após 5057 e 1208. Corre, comandante. Confirma, senhorita. Tá correto, então pronto. Deixa eu dar questionamento, passando bem agora. 17, agora sim, se possível, inicie redução, 1-9-0 nós, o trip 5-2-1-7. 5-2-1-7, 1-9-0. Autorizado via pátio, Índia, controle de para a torre, 9-8-1-9-5, ajuste na 0-1-7. Pátio, Índia, 2-9-5-0-1-7, 1-9-8-7. Atingiu 040-5217, da trip. Trip 5217, retoração para 56, manter a presente pro limite localizador, desça para 3 mil pés, o trip 5217. 3.5217. Pro ali, muito bom dia, hoje é na minha 3, 2, 4, 1, 9, 5, 6, 7, 1, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, zero, talvez a esquerda, que está com mais dois, está intacto essa porta. Lima 3, 1, 2, sem identificação, autorizado de desvio, desça para o nível 050 e após etapa. QNH 1017. 1017, o agente de autônomo, acesso 050, pode ser autorizado direto para o estado. 3304, curva esquerda, para 130, autorizado final ILS X-ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Ativo esquerda, reportará estabilizado o localizador, está visual. Tripe 5217, curva esquerda para 140, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, curva à esquerda, 140, chamará estabilizado no ILS. Eu, 7, calibrado, quanto cobre? 00 Galeão, nível de voo 400, da cola pistão no A7, curva direita após, cumpre perfil da EL, lida após o Amotiva, onde intercepta peso 1-0, SMAP, DCT, Lufto e após conforme a rota do plano. Acendo transponder 5043, controle 120, decimal 80. Na 3304, chame torre 118, decimal 95. Obrigado, até mais tarde. Tá. Cadê a sua informação do PB? Quase sem mais táxi, decolagem com a torre 118, decimal 95, ajuste na 0, na 7, bom voo. Pouso no 0, vento no 50 graus, 05 nós. Pouso no 0, 3304. Siga. 5217, chame torre Salvador em 118, decimal 95. 18, decimal 95, muito grato, bom dia. Bom dia, grato. O nome é o país restrito, ingressa corredor forte. Acena 0273, o transponder, controle 120, decimal 80. 217, continue a aproximação, número 2 para pouso. Certo. É correto, pode ver, por gentileza. Suplementar que estou colado com a torre, na noite, decimal 95, ajuste na 0, na 7, bom voo. Onde a linha IMAP após o TAN? Bom, no 887, aguarde. Fala se consegue me decolar de imediato após o TAN livrar. No 887, após o tráfego da TAN, na curta final ali, mantém preparando para a decolagem imediata e agilizando as manobras. Solo 30, livre a próxima à direita, 1219. Livrando à direita, 1319, 304. 9 MIAC, liberação autorizado final, e aliás, X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Ok, 1017 até 2000, autorizado após zona, o ILS X-Ray da pista 1-0, informará no localizador, já na 6312. Salve, Salvador, bom dia, 6235 do Chanel, Fernando, confirmação Kilo, autorização Brasília. Se ele confere o número 2 para a Copa, Chanel 225, prepare a saída boa. 3304. Bom dia, 3304, táxi via Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 3, 3304. Falou, tá 3179, Marapuxa, acionamento, estamos no meia. Fazendo com a equipe de sono, informa táxi, 3179, Datão. Vamos lá. Bom, pronto, bom dia, mando bem, ó. Salvador, bom dia, com 887, decolou, lá, você escuta. Bruno 887, contato radar, suba para o nível 410 na saída PUCA. 410 na PUCA, 187. Lembrei aqui, Mike, ajustando 017, reporte no ponto de espera. Então, meu quilo, gol, problema, na escuta cópia. Do Sierra Delta Charlie Oscar, nível de voo 240. Decola pistão na 7, curva direita após. Cumpre o perfil Arbora Elefa, após o prosseguir conforme a nota do plano apresentado. Aceno transponder 5066, controle 120, decimal 80. 5217, decolou 33, chama o controle 120. Faz não, chame o Sol, 1219. Gente, 219, bom dia, bom domingo, 5217. Bom dia. Semana saída, bora Lefa, ok? Afirma, bora Lefa, pode prosseguir conforme a rota do plano. Onde está correto, informa por gentileza, tá bem? Cancelamento táxi de decolagem com a torre, 98.95, ajuste na 017, bom voo. Solo, bom dia, o 5.97 ingressando táxi foi Alfa. Alfa, Kilo, parte 3, Sirip, 5.97. Alfa, Kilo, parte 3. Charlie Bravo, ajustou no 017, reporte no ponto de espera, papá. Brasília, nível de voo 320, prossegue a Peso 17, decola no 0, curva direita após, campo pessoal, agora leva. Aceno transponder 5063, controle 120, decimal 80. Autorizado Brasília, 320, decola da 10, primeiro curva direita, agora leva ao Brasilu 17, 50363, transponde 208, controle. Poxa, na área 235. Correto, informação, puxa, vai se tornar. Puta lá. Alô, Salvador, bom dia, o 35324, sem reclamação, quilo, pronto para a cópia. Sirve 5324, está autorizado na CEO, nível de voo 190. Golf 677, decola 1-0. Curva esquerda após, compra o perfil Boca, Jama Paz Aracaju. Ação no transponder 5064, controle 120, decimal 80. Sim, foi autorizado na CEO, via Golf 677, vamos decolar da pistão 1-0 com curva esquerda após. Perfil do saída Boca, Jama e Aracaju. O transponder é o 5064 e o controle 1208, 35384. Confirmaçamente o nível copiado, 5384. Nível copiado 190, poderia confirmar? Afirmativo, está autorizado 190 para a Matia. Reporta pronto, pushback, acionamento, parte 3. E depois será, 5384. passando 130887, pode voar a Aracaju? Uno 887, solicite ao centro, Recife em Uno, 26.85, alterna 125.45. Perfeito, sim, bom dia. Bom dia. Estabilizou no localizador. Na 6312, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 1895, poxa, né? 6312. 1340, Antônio Galeão. Taxa autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, torre no 8 decimal 95, ajuste na 0 na 7 Bambu, então 3179. Pátio Índia, Colorado, 1895. Obrigado. 6312, está no ILS X-Ray. Bom dia, Sané 6312, reporte passando externo. Passando Charlie Bravo, livre da colagem imediato no 7, vento no 5, 0 graus, 08 nós. Aqui Mike, ali mantém, pistão no 7. Oceano 6312, vento no 50 graus, 08 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, Oceano 6312. Charlie Bravo, decolou 39, chama o controle 1208. 208, grato. Meu terra Charlie Bravo, da Elita, cruzou 600 metros. Papa Romeu, Serra Charlie Bravo, contato radar, suba para o nível 400 na saída da El. Autorizado 400, saída da El, Serra Charlie Bravo. Torre, muito bom dia, 3179, da Serra, considera no 0 e pronto. Bom dia, 3179, mantenha a ponta no 79, ali mantém, pistão no 0. Ali mantém, 3179. Novembro aqui, Mike, atente a possível esteira do Airbus que pousou, pistão no 0, após ser livre da colagem no 7, vento no 4, 0 graus, 099. 6312, Solos 41, livre à direita, chamando 219. 219, livrando à direita, chamando 6312, graças. Paulo Salvador, bom dia, o Xenem 6312 livrou, ingressando na Alfa. Bom dia, Xenem 6312. Alfa e repassante do Juliette. Alfa antes do Juliette, Xenem 6312. Da pista 1028 e reporte livrando. Paulo Salvador, 353 equipado para o táxi, com um POB de 50, autonomia de 2 horas e 50, alterna Salvador. Vai ser autorizado via parte 1 de alfa, ponto de espera torre, no 1, pressão 95, ajuste no 0, 17, bom voo, 35384. Sim, equipado, Índia e alfa, lá no ponto de espera 295, ou 353 equipado. Solo Salvador, 6225, da Xenata na ponte 1, solicita pushback acionamento. Quem agora, cinema 285. Fechado. November Yankee Mike ciente, proa do corredor forte, aguardando transferência. São 3179, informa o tráfego à esquerda, acabou de cruzar o campo, vai prosseguir litoral norte, Papa 28 Alfa, tem livre decolagem 10, vento 130 graus, 089. Ok, estamos visual com o tráfego cruzou, iniciando o SAN 3179. Xenem 312, Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, Xenem 312. 25 na escuta. Libera Matilde. Ok, o ATR está liberando o setor agora em coordenação com o pressão e forma ataque. Ok, agora a coordenação com o solo, libera o pushback acionamento, chama pronto, táxi 6225, Xenem. 05384. Bom dia, Xenem 319, na identificação dessa via chegada a Bonf para 2000 pés, o QNH 1017. Via chegada a Bonf, 1017, Xenem 3182. Na 3179, decolou os 45, chame o controle 1208, bom voo. 308, obrigado, senhorita, bom dia. O November Yankee Mike, prossiga visual via corredor forte, mantendo mil pés inicialmente, o November Yankee Mike. Visual forte no mil pés, o November Yankee Mike. 17, bom. Autorizado, o Xenem 3, o Nona. Personagem de táxi, Índia, November Alpha. Alfa. 3179, bom dia, contato radar, suba para o nível 320, saída da El. 320 na Dael, TAN 3179. RTR Bravo, chama o centro, Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 5, 3, 2, 4. Hotel 3179, se o senhor for em algum momento possível vá a Monte, a gente gostaria. Leda 3179. D5384 decolou 47, chame o controle 1208. 1208, 3354, deixa lá. Tiane Bravo, controle. Afirmativo, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25, Serra Charlie Bravo. Sra. de Salvador, bom dia, 35384. Bom dia, Tripe 5384, contato radar, suba para nível 190, mantendo o eixo de colégio até 2000. Após 2000, autorizar direto Jamo, trip 5384. Após 2000, direto Jamo, vou trip 5384. Sra. Salvador, bom dia, TAM 3732, diante da fila. Bom dia, TAM 3732, acione identificação dessa via chegada Mário para o nível 050 QNH 1017. Mari 050-017, autoriza voarmos Duna? Autorizado Duna, o TAN 3732. Direto Duna 3732. Alô, Salvador, Genera 6225, tá pronto para o táxi. Temos 92 a bordo, 0320 Aerobinha, assinado em Goiânia. 92 a bordo, isso? É 225, 92 a bordo? Afirmativo, senhora, 92, 3:20, de autonomia, assinado em Goiânia. Gente, direito vem de ponto de espera, 118.95, ajuste 1017, com senhora direita na Índia, a gente espera 295, obrigado, bom domingo para a senhora de trabalho. Tome. Salvador, 35389, não haveria possibilidade de voarmos direto Aru ou Dembro? Trip 5384. Afirma, senhora, 5384, solicita se possível voarmos a Dembro. Dendo, aguarde. Novembro, ajuste no 0 no 7, reporte para ingresso na pista no 7. Salvador, Oxané 6225, Ponte Serra, Delma 0, pronto. Oxané 6225, Alinda, cola pista no 0, vento no 3, 0 grau, 08, nós. Alinda, cola no 0, 6225. D5384 autorizado, proadidendo. Proadidendo por 35384. Recife 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. Confirmar pro 5384, senhor? Negativo. Ok, obrigado pela proa direto adentro. 3179, chama o centro Recife 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 125, 13325, 3179, obrigado, senhor. 319, autorizado final. ILS X-Ray pista 10, reporte estabilizado no localizador. Autorizado final do ILS X-Ray da 10, reporte estabilizado, Xanel 6311.